Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. E se pudéssemos detectar uma doença neurodegenerativa antes de os sintomas se manifestarem? Um grupo de investigadores do Instituto de Ciências Nucleares, aplicadas à saúde, encontrou uma resposta válida para uma doença muito específica. É sobre esta descoberta portuguesa que vamos falar hoje. Mas não só. Marc Anaori Atias foi pioneiro da histologia e da bioquímica em Portugal. Daqui a pouco, damos a conhecer o legado deste médico, especialista em tecidos biológicos. E ainda vamos falar com uma jovem investigadora que está em laboratório a tentar adaptar uma uretra de um porco para utilização humana. Saiba como e porquê. Não há cura para o Alzheimer, mas já é possível a detecção precoce da doença, ainda antes de os sintomas darem o alerta. É um avanço importante, uma vez que a maior parte dos medicamentos que estão a ser testados procuram atacar a doença na fase mais precoce. A descoberta pertence a um grupo de investigadores da Universidade de Coimbra, que estão a trabalhar no Laboratório de Radioquímica do ICNAS, o Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde. Esta unidade de medicina molecular foi criada em 2009 e está equipada com o único acelerador de partículas em Portugal, o ciclotrão. É usado para fazer compostos que depois são aplicados em exames médicos que ajudam a detectar doenças. Antero Abrunhosa coordena este laboratório e também a equipa que produziu a molécula capaz de detectar a doença de Alzheimer. Mas já lá vamos. Primeiro, o investigador leva-nos a cabo. Certo. Enterrado três pisos abaixo de onde nós estávamos, está um acelerador de partículas do género do CERN, do Large Hadron Collider. A única diferença é que o deles tem 20 km de diâmetro e o nosso tem 2,40 m, mas o princípio é o mesmo, é um acelerador de partículas. E ele tem, como produz radioatividade, tem que estar fechado no bunker. O bunker tem 2 metros de espessura de parede, certo? E para entrar temos esta porta com 2 metros de espessura em betão, são 22 toneladas, que ao mover-se vai fazer um pequeno som, ok? Não se assuste. É com este sinal de alarme que se tem acesso ao coração do ICNAS, uma porta imensa que demora mais de um minuto a abrir. São 22 toneladas, ela anda em carris como se fosse um comboio. No interior do bunker está aquilo que à vista se parece com um enorme cilindro vazio, é o ciclotrão. Nessa espécie de barril, o que se pretende é acelerar partículas, ou seja, fazer com que ganhem alta velocidade numa trajetória em espiral. O movimento é semelhante ao de uma corda dobrada em duas partes, que no meio tem uma pedra que queremos atirar com força. No ciclotrão, não temos uma pedra, mas temos uma partícula que, depois de andar à roda em espiral para ganhar velocidade, queremos arremessar para uma das pequenas cavidades que se distribuem ao longo da extremidade do ciclotrão. De cada um destes nichos, que nós chamamos alvos, pode sair um núcleo radioativo diferente. Deste sai o fluoreto, o tal que tem semivida de 2 horas, permite fazer a FDG, que é a molécula que distribuímos. Este aqui faz azoto 13, que vamos usar para estudos cardíacos até ao final do ano. Este aqui faz água com oxigênio 15, ainda não estamos a usar, é para estudos cerebrais, mas ainda não estamos a usar. Este é o que faz carbono 11, que faz a molécula do PIB. A molécula composto B de Petersburg, mais conhecida por PIB, ganhou este nome porque foi descoberta na Universidade de Petersburg, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Está há cerca de 10 anos. Ora, é essa molécula usada na realização do exame de detecção de Alzheimer. É um composto baseado em carbono 11, um isótopo produzido pela primeira vez em Portugal, no tal ciclotrão de que estamos a falar, único no país. Mas, se a molécula já existia, o que fez de inovador a equipa de Antero Abrunhosa? Os estudos que eram feitos de Alzheimer eram feitos em amostras de cérebro post-mortem, portanto, amostras da autópsia, de tecido da autópsia. E aquilo que eles usavam era um marcador, aquilo que as pessoas chamam um corante, né? E aquilo que se fez foi pegar precisamente na estrutura desse corante, fazendo algumas modificações, no sentido de lhe pôr uma pequena marcação, que é um pequeno elemento radioativo, tem uma atividade muito pequena, mas nós conseguimos detectá-la com os nossos equipamentos. E dessa maneira, esse composto, que era o corante da autópsia, foi marcado para ser usado in vivo. ou seja, nos doentes, com as devidas modificações. E o que nós fazemos é, tirando partido do facto de nós termos aqui um acelerador de partículas, que é o ciclotrão, que nos permite fazer esses tais núcleos que emitem o sinal, nós fazemos num período de tempo muito curto o tal núcleo radioativo, que depois é incorporado na molécula, tudo muito rápido. O ICNAS tem a linha de montagem completa, digamos assim, desde a produção de substâncias radioativas no acelerador de partículas até à incorporação em moléculas num laboratório de radioquímica. O investigador faz um parênteses aqui, neste ponto, para sublinhar a importância da rapidez para o sucesso do exame. A molécula tem, nós chamamos semivida de 20 minutos, quer dizer, cada 20 minutos diminui para metade, quer dizer que ao fim de 20 minutos temos metade da atividade, ao fim de 40 temos um quarto, ao fim de 60 um oitavo e assim sucessivamente. Quer dizer que é uma corrida contra o tempo fazê-lo. Normalmente nós na unidade de produção esperamos que da recepção nos digam que o doente já chegou antes de iniciarmos o acelerador de partículas. Nós fazemos 6 etapas de síntese e temos que a fazer de uma forma extremamente rápida. No final disso fazemos um controle de qualidade, que obviamente é um controle de qualidade ao nível farmacêutico com todos os requisitos, como é óbvio, das normas. E no final é que é injetada no doente. Essa molécula, depois no organismo de ser injetada, ela própria tem uma afinidade, como nós dizemos, afinidade química, ela própria liga-se às placas de beta-amiloide e depois no exame nós ficamos com um mapa a 3 dimensões dessa molécula no cérebro do doente. É essa informação que depois vai ser lida pelos médicos e os médicos, olhando para o padrão de distribuição da molécula, identificam muito claramente as áreas do cérebro que estão afetadas e se esse padrão é consistente com a patologia de Alzheimer ou se não é. O diagnóstico definitivo de Alzheimer até há pouco tempo atrás era só permitido ser feito em amostras post-mortem, portanto, da autópsia, e com esta tecnologia nós conseguimos fazer essa detecção ainda antes dos próprios sintomas clínicos se manifestarem. E, portanto, é uma ferramenta extremamente poderosa. Nesta fase, como ainda não há uma terapêutica estabelecida para Alzheimer, nesta fase mais ao nível da investigação, naturalmente, mas é uma ferramenta muitíssimo interessante. A longo prazo, há outras vantagens. Consideramos que esta molécula do PIP é uma ferramenta muito importante porque é quantitativa, ou seja, permite-nos detectar essa placa amiloide, que é a causa inicial do desenvolvimento do Alzheimer, numa fase muito precoce e, sobretudo, de uma forma em que nós conseguimos colocar um número naquela deposição. E isso permite-nos avaliar não só um doente ao longo do tempo, mas também comparar esse doente com outros doentes e com indivíduos saudáveis. Isso permite-nos ter uma ferramenta muito importante no desenvolvimento de novas terapêuticas, porque se nós tivermos uma molécula, por exemplo, um medicamento que se pense que tem efeito a nível dessa placa, nós conseguimos quantificar ao longo do tempo no mesmo doente e também avaliar a nível populacional como é que a eficácia desse medicamento está realmente a acontecer ou não. E desse ponto de vista é uma ferramenta importantíssima, como eu disse, ao nível, sobretudo nesta fase da investigação, e foi com esse objetivo que nós a desenvolvemos. O que é curioso é que os clínicos, em situações em que há dúvida entre Alzheimer e outras formas de demência, porque por vezes há formas de demência que nos seus sintomas se confundem com Alzheimer, os clínicos estão a encontrar uma utilidade clínica que nós não antecipámos no início. Ou seja, o PIB não foi pedido pelos médicos. No fundo é uma molécula que foi desenvolvida aqui o seu processo ao nível da investigação com um objetivo de investigação, mas que os clínicos também estão a considerar como uma ferramenta clínica útil, precisamente no diagnóstico diferencial entre Alzheimer e as outras formas de demência. A PIB é um grande avanço para a ciência, mas ainda não saiu deste centro de investigação e, nesta altura da reportagem, passado um ano desde a realização do primeiro exame, o número de testados ainda não chega aos 100. Há uma justificação. Aliás, há duas. Primeiro, o ciclotrão, essencial ao processo de fabrico da molécula do PIB, só existe em Coimbra, no Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde. Segundo, é também neste polo que existem os instrumentos para uma leitura completa dos resultados do exame. Ao contrário de, por exemplo, um centro clínico normal, em que as imagens são lidas mais de acordo com o seu padrão de distribuição, nós temos a possibilidade aqui no ICNAS e também a ligação ao IBLI de fazer as tais imagens quantitativas, ou seja, eu não vejo só umas pequenas manchas na imagem, eu na realidade eu consigo atribuir parâmetros de valores locais e para isso nós temos a colaboração de um grupo que se dedica a isso, mais da área da matemática e da engenharia, e que eles conseguem pôr números naquelas imagens. E esses números estão importantes porque permitem comparar o percurso do doente ao longo do tempo. Uma coisa que, por exemplo, uma imagem pode não dar, porque a imagem depois vai depender muito, se for só simplesmente uma imagem, de como é que foram as condições. A mesma coisa que nós temos uma fotografia, pode ficar sobreexposta ou subexposta, não é? Nós aqui vamos mais longe e conseguimos quantificar essas imagens. Isso torna a ferramenta muito mais importante, porque depois os médicos, olhando para aquilo que são os padrões internacionais, podem realmente colocar aquele doente numa escala que permita diferenciar entre Alzheimer e outra forma de demência, por exemplo, ou o grau, digamos assim, de progressão da doença. E, portanto, essa equipa é uma equipa importante porque nos dá essa vantagem. E essa equipa existe porque nós estamos num centro que é um centro académico da Universidade de Coimbra, que temos, obviamente, uma perspectiva de investigação. Não somos um mero centro clínico e, como eu disse desde o princípio, o nosso fim final, único e mais importante, é sempre o desenvolvimento da investigação. O exame de detecção precoce de Alzheimer está incluído num protocolo de investigação científica, porque ainda não é um exame instituído, ou seja, um exame que se peça ao médico. Mais ainda, é um teste muito caro. A ideia para o futuro é tornar a detecção precoce mais habitual e barata. Até porque em Portugal, a doença neurodegenerativa já atinge mais de 90 mil pessoas. A doença de Alzheimer é uma doença que, nestas sociedades mais desenvolvidas, onde nós nos inserimos, tem uma prevalência cada vez maior, tem a ver com o envelhecimento global da população, como é óbvio, do facto de vivermos mais anos, e está associada à deposição a nível do cérebro de uma proteína chamada amiloide beta, que começa a formar pequenos agregados fora das células. E esses agregados fora das células, que nós depois associamos, começam por ser umas pequenas fibras, umas pequenas tranças, e que depois, mais tarde, começam a formar aquilo que nós chamamos a placa. Esses agregados começam lentamente a rodear as células do nosso cérebro e a matá-las. E esse processo é um processo lento, a deposição começa muito antes dos sintomas clínicos e realmente quando os sintomas clínicos começam é porque já há uma deposição muito grande dessa tal proteína amiloide beta fora das células. E obviamente isso depois acaba por levar a que os sintomas progridam, as pessoas procuram um médico e nessa altura, digamos assim, é que eventualmente poderão vir a fazer o exame e nós detectarmos a parte da deposição da amiloide beta. É realmente muito importante que haja ferramentas de diagnóstico precoce no início desse processo que permitam detectá-la numa fase inicial e que permitam uma intervenção terapêutica quando realmente ainda há a possibilidade de podermos revertê-lo. Pela primeira vez, há já uma perspectiva de tratamento para travar a doença de Alzheimer. Investigadores norte-americanos descobriram a proteína que provoca a morte dos neurónios e a capacidade de a bloquear através de fármacos. Fármacos esses que estão em fase de testes. O investigador Antero Abrunhosa acredita, por isso, que a utilização da molécula do PIB é fundamental. Além de abrir portas a tratamentos mais eficazes, vai permitir também que se testem novos fármacos capazes de impedir o progresso da doença. Outro assunto. Sabe qual é a composição dos tecidos humanos? No fundo, a matéria-prima dos tecidos? Daqui a pouco damos a resposta. Agora é tempo de conhecer algumas novidades científicas. Académicos de uma universidade do Canadá identificaram uma das áreas mais pequenas do cérebro, crucial no momento de tomar decisões. Fica na região lateral do cérebro, é conhecida como a bênula, que os cientistas até agora apenas associavam à depressão. Para o estudo foram utilizados ratinhos de laboratório a escolher entre uma pequena e sistemática recompensa de comida e uma grande recompensa de comida maior, mais esporádica. E tal como os humanos, os ratinhos avaliaram a situação e escolheram a melhor opção, ou seja, o maior volume de comida. foi encontrada a galáxia mais luminosa no universo próximo da Terra. A descoberta tem a mão de um português. José Afonso é diretor do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa e participou na equipa de 19 investigadores de universidades da Europa e dos Estados Unidos que estudou esta nova galáxia situada a 2 mil milhões de anos-luz da Terra. A agência Lusa, José Afonso, revela que o próximo passo da investigação é perceber de que forma se formou a grande luminosidade da galáxia. Os cientistas acreditam estar associada a uma explosiva formação de estrelas. Os invisuais podem agora contar com um novo guia de compras. Dois alunos finalistas do Instituto Politécnico de Viena do Castelo criaram um guia a pensar nos consumidores invisuais. Os alunos pensaram também nas barreiras que estas pessoas enfrentam em atividades tão simples como ir ao supermercado. O projeto chama-se Guia de Apoio à Navegação de Invisuais em Superfícies Comerciais. Tem por base aparelhos tecnológicos capazes de ajudar os invisuais a conseguir cumprir a tarefa de ir às compras através da eliminação de vários obstáculos com que se deparam. Os bens a adquirir existem numa lista de compras pré-configurada. Marc Anaori Atias, médico e investigador na área das ciências biomédicas, foi pioneiro da histologia e da bioquímica em Portugal. Nasceu no Funchal, no seio de uma família judaica, em dezembro de 1875. Com apenas 22 anos, Marc vai para Paris estudar medicina. Por lá permaneceu e conseguiu emprego num laboratório de histologia. Os estudos sobre tecidos biológicos conquistaram distinções atribuídas pela Faculdade de Medicina da capital francesa. Foi nesta fase da carreira que o médico conhece histologistas e fisiologistas de prestígio internacional. Entre eles está o Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia, Santiago Ramón Cajal. Marc Atias deixa a cidade de Luz em 1897. Regressa ao Funchal, mas é em Lisboa que se fixa a partir de 1903. Miguel Bombarda convida-o para diretor do Laboratório de Histologia do Hospital de Rilhafoles. A atividade científica deste médico investigador deixa marca em algumas das mais prestigiadas instituições. Instituto Bacteriológico Câmara Pestana, Instituto Pasteur de Lisboa, a Escola Médico-Cirúrgica, o Instituto Português de Oncologia, entre outros. O investigador teve sempre em linha de conta a difusão científica na sociedade. O estímulo dessa cultura da ciência entre investigadores para contrariar a excessiva especialização. O intercâmbio entre cientistas e instituições, além da criação de sociedades científicas e publicações especializadas. Seguindo essa linha, Atias criou o Instituto de Fisiologia, a Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais e a Sociedade Portuguesa de Biologia. O grande objetivo era divulgar a medicina portuguesa, internacionalizando-a, assim como garantir a produção regular de trabalhos científicos. Marc Atias e a forma como fazia a investigação contribuíram para duas mudanças importantes. Uma abordagem fisiológica ao nível da célula e não simplesmente o órgão. E na química, uma transição do nível celular para o molecular. O médico pioneiro em Portugal no estudo da bioquímica e dos tecidos biológicos deixou uma obra com mais de 130 publicações, onde incluiu biografias científicas de Dom Carlos I e de Miguel Bombarda, textos didáticos, artigos científicos e de divulgação dos seus estudos. Marc Anaori Atias morreu em Lisboa aos 71 anos, em 1946. Ficou para a história da ciência em Portugal como um nome com um vasto contributo nas áreas da histopatologia oncológica, endocrinologia e química fisiológica. Está a escutar Ciência em Sintonia, uma produção PGM, produção de rádio e televisão. Pode voltar a ouvir esta e outras emissões no site www.pgm ou pgm.pt. Este programa é promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Seguimos para o Laboratório de Bioengenharia de Células Estaminais e Medicina Regenerativa do Instituto Superior Técnico. Funciona no Tagus Park, em Porto Salvo, Oeiras. Por lá, entre outras áreas de interesse, procura-se fazer a diferença no problema da incontinência urinária, uma investigação que é a tese de doutoramento de uma jovem estudante do Barreiro, autora de uma tese de mestrado de 19 valores. Eu sou a Irina Simões, tenho 25 anos e sou do Barreiro. Portanto, a minha formação base é Biologia, tirei a licenciatura em Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Entretanto, no último ano da licenciatura, tive a oportunidade de ter uma bolsa de estudos por parte da Fundação Amadeu Dias e Universidade de Lisboa. Essa bolsa de estudos deu-me a oportunidade de ir trabalhar no Instituto de Medicina Molecular com a professora Isabel Alcobia. Foi aí que comecei a ter um pouco o tato com as células estaminais. E essa, o gosto que desenvolvi por essa área fez-me ingressar no mestrado em Biotecnologia, no Instituto Superior Técnico, onde no último ano de mestrado fiz a tese de mestrado já na área das células estaminais, com a professora Cláudia Lobato da Silva e o professor Joaquim Cabral, em que pude trabalhar com células do cordão umbilical num projeto em parceria com a criostaminal. As células estaminais são células indiferenciadas, que, portanto, não têm identidade. Estas células têm a capacidade de se multiplicar, portanto, dar origem a células iguais a si mesmas, mas por outro lado têm também a capacidade de se diferenciar em células específicas, nomeadamente células cardíacas, neurónios, células musculares, osso e muitas outras. E portanto, do ponto de vista clínico, estas células têm imensas aplicações que são aplicações reais. De facto, estas células têm um enorme potencial na clínica e portanto, desde aí, desde que comecei a perceber o potencial destas células, de facto, digamos que me apaixonei por esta área e acho que tem um enorme potencial e ainda há imenso por saber destas células, apesar do elevado número de experiências que são feitas com elas, ainda há muito por saber e, portanto, daí querer contribuir um pouco para esta área. Irina Simões está a fazer o doutoramento através do programa MIT Portugal, num projeto de bioengenharia. É a área que estabelece uma relação entre a biologia e as aplicações e tecnologias que têm nas células o principal interveniente. O nome do projeto de designação é desenvolvimento de um modelo in vitro de uretra para os estudos de incontinência urinária, utilizando células estaminais e matrizes descelularizadas. O nome é um bocadinho complicado, mas pronto, dissecando um bocadinho o nome, portanto, o que quero dizer com o modelo in vitro é que em ciência existem dois grandes tipos de modelos que são utilizados nas investigações, que é o modelo in vivo e o modelo in vitro. O modelo in vivo é basicamente o organismo e são todos os estudos que são realizados diretamente no organismo, utilizando um determinado organismo, que pode ser ratinhos, pode ser humanos, pode ser macacos, todos os organismos. Por outro lado, os sistemas ou modelos in vitro tentam reproduzir a uma escala laboratorial aquilo que nós vemos no organismo vivo. E, portanto, trocando por miúdos, o nome do projeto é basicamente obter numa escala laboratorial uma uretra que é exatamente igual a uma uretra que existe no organismo humano. E, portanto, com essa uretra desenvolvida a nível laboratorial, poderemos ter um sistema muito mais simples para testar terapias, nomeadamente farmacológicas, para o tratamento da incontinência urinária. Antes de conhecermos a origem desta ideia, é preciso esclarecer que a uretra é o canal condutor da urina, parte da bexiga até à superfície exterior do corpo. Este projeto surge um pouco de uma ideia inicial do Dr. Paulo Val do Hospital, da Unidade de Urologia do Hospital Garcia da Horta, que lançou o repto ao nosso laboratório, nomeadamente à professora Cláudia Lobato e ao professor Joaquim Cabral, de forma a nós estudarmos um pouco o potencial das células estaminais no tratamento de doenças urológicas, nomeadamente da incontinência urinária. Na altura, os trabalhos foram iniciados por uma outra estudante que está neste momento em doutoramento, que é a Joana Bora, e anos mais tarde o projeto acabou por seguir um novo caminho através de uma parceria que tivemos com o Instituto de Medicina Regenerativa de Wake Forest, na Carolina do Norte, Estados Unidos, através de uma colaboração que estabelecemos com o Dr. Pedro Batista. E esta colaboração surgiu um pouco porque, para além de estudarmos a componente das células da uretra, seria também importante estudar a componente estrutural deste órgão. E, portanto, foi daí que surgiu a parceria. Mais recentemente, acabamos também por estabelecer colaboração com a Faculdade de Medicina Veterinária, nomeadamente com a professora Conceição Peleteiro e a professora Belmira Carrapiço, que têm sido uma ajuda enorme nos estudos mais diretos com os animais e com os tecidos em si. E, portanto, temos uma equipa bastante multidisciplinar e que neste momento acho que é bastante importante a nível da ciência, porque é importante termos a uma mesma mesa um conjunto de pessoas que têm histórias científicas completamente diferentes, backgrounds completamente diferentes, mas que, no entanto, conseguem ter o mesmo objetivo e pensar em estratégias muito diferentes, mas que se complementam, para chegarmos a um mesmo objetivo. Irina surge nesta equipa como estudante de doutoramento. Está a escrever a tese sobre este projeto de investigação, mas também põe as mãos na massa. Antes de explicar o que faz, Irina estabelece uma diferença importante. Todos os órgãos do nosso organismo têm dois componentes essenciais. Um é as células, que são basicamente a unidade funcional do órgão, é aquilo que lhes dá identidade. Portanto, são as células que dizem isto é um coração, isto são pulmões, isto é um fígado. E temos também a componente estrutural, à qual damos o nome de matriz extracelular. Portanto, é tudo que está no exterior das células e que dá forma, basicamente, dá forma ao órgão. Esclarecida a diferença entre os dois tipos de células presentes nos órgãos humanos, a jovem investigadora explica o projeto na vertente prática. Nós recolhemos uretras de porcos, neste caso, e essas uretras são expostas a processos químicos que permitem retirar todas as células que existem nesse órgão. E, portanto, aqui o nosso objetivo com este tratamento químico que damos à uretra é remover toda a identidade, todas as células da uretra e manter apenas o seu molde, a sua estrutura. Numa segunda abordagem, a ideia é implantar de novo células neste molde, mas neste caso serão células humanas, de forma a que tenhamos depois, mais tarde, uma uretra humana que pode servir para os tais ensaios laboratoriais de fármacos para o tratamento da incontinência urinária. A estudante de bioengenharia lembra a importância dos meios de investigação para o sucesso dos resultados. O nosso target final é, de facto, a incontinência urinária, porque é uma condição que afeta um grande número de pessoas hoje em dia, nomeadamente idosos e principalmente mulheres. A incontinência urinária surge através do mau funcionamento do esfíncter da uretra e isto pode, a incontinência urinária pode surgir devido a lesões musculares ou mesmo lesões neurológicas e, por exemplo, no caso das mulheres, uma das causas é o parto, que muitas vezes leva a lesões musculares e a incontinência urinária aparece. Toda esta condição tem um impacto social e higiênico e imunitário que é enorme e, portanto, existem imensos estudos para o combate da incontinência urinária. No entanto, a maior parte dos estudos que existem hoje em dia são feitos nos tais modelos in vivo, que eu falei no início, e, portanto, usam, digamos, cães ou mesmo macacos que têm incontinência urinária e que acabam por ser alvo de estudo de determinados fármacos que são produzidos ou determinadas terapêuticas, de forma a testar a eficiência dessas mesmas terapêuticas. E depois, os resultados destes estudos são muitas vezes extrapolados para os humanos. No entanto, nem sempre os resultados que são obtidos nestes modelos são, de facto, os mesmos que são obtidos no humano. E, portanto, nem sempre a extrapolação pode ser feita de forma direta. A nossa proposta aqui nesta área é quebrar, pelo menos parcialmente, com o uso destes modelos in vivo e optar por o uso de uma uretra produzida em laboratório, que pode ser, de facto, utilizada como modelo para o estudo destes fármacos e destas terapêuticas de forma mais direta, já que, neste caso, estaremos a utilizar uma uretra humana. Procurou então garantir que os resultados em laboratório se aproximam dos obtidos no organismo humano, é isso? Exatamente, sim. De facto, a nossa ideia é aproximar cada vez mais os resultados que temos no laboratório daqueles que são obtidos, de facto, in vivo, no organismo humano. E, de certa forma, também simplificar os estudos, porque os estudos feitos com animais são estudos que implicam um conjunto de regulamentação e mesmo de práticas muito mais pesado do que se tivermos, de facto, um modelo in vitro. Digamos que, de uma maneira muito simples, uma uretra dentro de uma caixinha, no laboratório, e termos, de facto, um acesso muito mais rápido e simples a esse modelo. Irina Simões é a única estudante de doutoramento envolvida no projeto que lhe deu a oportunidade de trabalhar temporariamente nos Estados Unidos, no Instituto de Medicina Regenerativa, na Carolina do Norte. Para a jovem investigadora, foi um intercâmbio imprescindível. A parceria surgiu nos primeiros 6 meses do projeto e, principalmente, fomos beber um pouco do conhecimento a nível de tecidos que de facto, o Instituto de Medicina Regenerativa de Wake Forest tem, principalmente o meu orientador de lá, o Dr. Pedro Batista, foi essencial nessa área, porque ele tem bastante experiência na parte da descelularização, que era uma coisa que aqui no laboratório nós desconhecíamos, e, portanto, foi durante esses 6 meses foi um reconhecimento dessa área e também um bocado desbravar caminho nessa área, de forma a trazer para cá todos esses conhecimentos em termos de tecidos e do método de celularização em si. Então, em que fase é que se encontra o projeto? Temos neste momento o molde estável. Conseguimos provar que esse molde tem as características que deveria ter, apesar da remoção das células, e estamos agora a iniciar os trabalhos da fase seguinte, que é a implantação de novas células nesse mesmo molde. Esta uretra, produzida in vitro, ou seja, em laboratório, é uma solução pioneira no âmbito da investigação urológica. Em termos de descelularização, que é o tal processo de remoção das células dos tecidos, existem imensos trabalhos, aliás, essa área nos últimos anos tem sido vastamente explorada com outros órgãos, nomeadamente o coração, o fígado, os rins, e, portanto, essa área tem sido bastante avaliada. No entanto, em termos de urologia, não há ainda trabalhos a serem desenvolvidos. Há bastantes trabalhos relacionados com a incontinência urinária, tal como eu tinha dito anteriormente, mas, de facto, utilizando esta abordagem, acho que o nosso trabalho é bastante inovador. As células estaminais, em fase de desenvolvimento no laboratório, vão ser aplicadas depois nos moldes conseguidos a partir das uretras de porcos. Porcos esses que vêm de explorações agrárias onde são mortos e descartados por terem defeitos, digamos assim. O porco, porque é o animal que, em termos anatómicos, acaba por se assimilar mais ao humano. E, portanto, a uretra que extraímos do porco tem características muito mais semelhantes à uretra humana do que outro organismo. Depois de incorporar as novas células, estas humanas, na uretra do porco, será necessário responder a outras questões técnicas para garantir a eficácia dos testes com fármacos. A uretra é um tecido cuja função é a contração e, portanto, teremos de ter sistemas que permitam a avaliação dessa mesma contração e teremos um conjunto de métodos que permitem avaliar o comportamento da uretra após essa administração dos fármacos. A avaliação passará sempre um pouco pela avaliação de contração e nomeadamente, de fluxo. Teremos um sistema que passa um líquido que poderá não ser a urina, mas sim um líquido água, poderá ser água, e avaliar a resposta da uretra, a contenção desse líquido, após a administração do fármaco. Quebrar parcialmente com o uso dos modelos animais, quer sejam ratos ou macacos, e criar em laboratório a réplica de uma uretra humana. Este é o propósito atual da investigação em que Irina Simões está envolvida. O objetivo a longo prazo é possibilitar uma nova base de estudo, mais fidedigna, para testar novos fármacos para tratamentos de incontinência urinária ou mesmo novas técnicas de cirurgia. Portanto, agora que falámos do trabalho que estou a desenvolver, vou convidar-vos a fazermos uma visita breve ao laboratório. Basicamente, o nosso laboratório tem como principal objetivo aliar os conceitos básicos de biologia, química e bioquímica com conceitos de engenharia, com o intuito de desenvolver aplicações terapêuticas e clínicas. Nós temos como principais áreas de estudo a expansão de células estaminais, a diferenciação destas células em células específicas, como por exemplo neurónios, células cardíacas ou mesmo musculares. Temos também alguns trabalhos com terapia génica e temos mais recentemente uma área de biomateriais, em que basicamente desenvolvemos materiais que são compatíveis com o organismo humano e que permitem a adesão e a expansão das células estaminais nesses materiais. A ideia base é termos, por exemplo, um defeito do joelho ou da cartilagem do joelho e, portanto, desenvolvemos um material que seja compatível com o organismo e compatível com as células, e esse material servirá para colocarmos as células em cima e fazermos uma implantação no joelho. Portanto, imagina que temos um defeito qualquer, que houve perda de cartilagem, portanto fazemos um molde, digamos assim, à feição do defeito, colocamos as células estaminais em cima e fazemos a implantação. E, portanto, com o tempo estes biomateriais também têm a capacidade de se degradar e, portanto, com o tempo teremos o corpo a repor as suas próprias células e o seu próprio tecido e a degradar estes biomateriais. Na secção de análises do laboratório, onde temos todo um conjunto de equipamentos que nos permite fazer uma manutenção ou ter ideia das características das nossas células ao longo de todas as fases. Isto porque expomos as células a determinados fatores e a determinados processos que podem alterar, de certa forma, as suas características e o seu comportamento. E, portanto, para termos uma ideia das suas características ao longo do tempo, temos um conjunto de equipamentos que permite avaliar não só a nível celular como a nível genético, que é muito importante, a qualidade, digamos assim, das nossas células, porque não queremos estar a infundir em pacientes ou a expor pacientes a células que são alteradas de alguma forma. E, portanto, equipamentos como o PCR ou a citometria de fluxo permitem-nos ter uma ideia das características, da manutenção das características das nossas células. Estamos na reta final da conversa com a jovem investigadora Irina Simões, que nos fez uma visita ao Laboratório de Bioengenharia de Células Estaminais e Medicina Regenerativa, a funcionar há pouco mais de 2 anos no Tagus Park, em Porto Salvo. O laboratório já existe há mais tempo. Nós estávamos sediados na Alameda, no Instituto Superior Técnico na Alameda, mas, entretanto, devido à necessidade de expansão do laboratório, acabámos por nos mudar aqui para o Tagus Park. E, de facto, temos uma equipa muito vasta, temos trabalhos bastante diferentes, mas que todos eles utilizam, de uma maneira ou outra, células estaminais. É um laboratório bastante bem apetrechado, digamos assim, e que, de facto, tem todas as condições necessárias para realizarmos a investigação. Se esteve atento à reportagem anterior, vai conseguir responder sem problemas à pergunta que deixámos no ar no início desta emissão de Ciência em Sintonia. Uma questão retirada do jogo de ciência Quiz for You. Afinal, de que são compostos os tecidos humanos? A resposta é células. Os tecidos são compostos por células. No nosso corpo existem muitos tipos de células com diferentes formas e funções. As células estão organizadas em grupos que, trabalhando de modo integrado, desempenham uma determinada função. Esse grupo de células são os tecidos. Os tecidos do corpo humano podem ser classificados em 4 grupos principais: tecido epitelial, tecido muscular, tecido conjuntivo e tecido nervoso. O tecido epitelial tem como principal função revestir e proteger o corpo. Forma a epiderme, a camada mais externa da pele, e internamente reveste órgãos como a boca e o estômago. As células do tecido muscular são denominadas fibras musculares e possuem a capacidade de se contrair e alongar, o que permite os diversos movimentos do corpo. O tecido conjuntivo, por sua vez, serve para unir e sustentar os órgãos do corpo. As células do tecido nervoso são denominadas neurónios. São capazes de receber estímulos e conduzir a informação para outras células através do impulso nervoso. Recuperamos agora um momento da edição 2013 da Semana da Ciência e Tecnologia no campus da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Alunos do ensino secundário tiveram oportunidade de observar a ciência de perto e de contactar com especialistas de diferentes áreas do conhecimento. Num dos laboratórios do edifício de Ciências Agrárias, entra a turma de uma escola do distrito, a secundária de Sabrosa. Quero, antes de mais, dar-vos as boas-vindas, não à minha, mas à nossa escola. Surgem curiosos, procuram a resposta à pergunta que serve de título à palestra. Sabes o que o pé de atleta tem em comum com o queijo Roquefort? Assim como a minha colega, a professora Maria das Neves, que também é docente aqui da casa, e nós temos também algo em comum, quer com o queijo Roquefort, quer com o pé de atleta. Nós fazemos investigação em fungos. O engraçado disto é que realmente estamos a falar quase dos mesmos agentes, quase de doenças ou não, que pertencem todos ao reino fungi. E, portanto, dentro do reino fungi, nós temos alguns micro-organismos que não causam doenças e temos outros que também têm uma ação benéfica, quer na fermentação de produtos lácteos, e entre eles está o queijo Roquefort. Portanto, achámos que seria um título que faria as pessoas pensarem o que é que teria em comum. É Maria Cardoso quem complementa a resposta. Além de professora do curso de Medicina Veterinária, faz investigação sobre o universo dos fungos. Os cogumelos, por exemplo, pertencem ao reino fungi, as leveduras que fermentam a cerveja pertencem ao reino fungi e também os dermatófitos, que são, no fundo, fungos que vão causar lesões ao nível da pele e que quase toda a gente têm esse conhecimento comum. O caso da tinha, o caso do pé de atleta, são todos provocados, no fundo, por espécies que pertencem ao mesmo reino, o reino fungi. Durante cerca de 40 minutos, as professoras Maria Cardoso e Ana Coelho deambularam pelo laboratório procurando trazer a curiosidade para o reino fungi. Falou-se dos diferentes tipos de fungos e de algumas condições favoráveis à reprodução. Aquilo que se preconiza é que, de facto, os adolescentes e os adultos que utilizam sapatilhas façam também um bom arejamento das sapatilhas. Muitas vezes há sapatilhas que é possível retirar a palmilha para pôr a arejar, porque as sapatilhas, de facto, recriam um ambiente ideal para a infecção por fungos dermatófitos. Não só pela temperatura, como também pela umidade, requeriam essas condições ideais e, portanto, a proliferação é feita. Portanto, há também alguns médicos de família, mas será uma coisa mais individual, que recomendam a utilização de alguns medicamentos em pó para polvilhar as sapatilhas e também uma lavagem a 60 graus das sapatilhas na máquina de lavar é suficiente para fazer a neutralização do agente das tinhas. Os cuidados que têm que ter além das sapatilhas é a utilização de chinelos na piscina, porque a piscina também tem condições ideais de temperatura e de umidade para a transmissão da infecção. Também a pele dos pés, depois da natação, acaba por estar muito mais exposta, porque está muito mais amolecida e, portanto, muito mais suscetível à entrada de agentes infecciosos. E, portanto, há que ter algum cuidado. O que a minha colega referiu há pouco tem muita importância, que é o facto das pessoas no fim do banho poderem secar muito bem os passos entre os dedos, podendo inclusive utilizar o próprio secador de cabelo para o efeito, o que se torna bastante prático e rápido. Confirmou-se também que há fungos que podem viver em diferentes hospedeiros. É, aliás, acontecimento frequente no reino fungi. São considerados zoonóticos, portanto, há fungos que são preferencialmente habitantes, isto é, têm como hospedeiros preferenciais os animais, mas podem causar lesões muito mais graves nos humanos, e muitos dos fungos que são originários e, portanto, têm como hospedeiro o homem, podem passar para os animais de companhia e outros. Em geral, quando há esta passagem para hospedeiros menos adaptados, as lesões são muito mais graves. A investigadora acrescenta outro elemento a esta equação. Nós, quando falamos em agentes de doença, temos também que falar em hospedeiros. Muitas vezes, um hospedeiro está bastante resistente e, então, o agente da infecção está em equilíbrio com ele. É como que entre aspas, um parasita que se aproveita, neste caso, das células creatinizadas e então, aparentemente, vive bem quer o agente, quer o hospedeiro. O problema é quando surgem desequilíbrios. Esses desequilíbrios muitas vezes são causados por imunossupressão e esta imunossupressão tem por trás muitas doenças não só tidas como imunossupressoras, como o HIV-Sida, como também outras patologias que derivam apenas e nomeadamente o stress, em que há uma quebra de resistências e um agente que poderia não fazer nenhuma lesão acaba por fazer uma lesão maior, ou mais evidente, ou mais dolorosa. E, portanto, o importante é que nós sabemos que existe um equilíbrio do agente e o agente tem todo o interesse em manter vivo e feliz o seu hospedeiro. O problema é quando surgem estes desequilíbrios e surgem muito nesta transição de agentes que têm como hospedeiros os animais e depois infectam os humanos, como exatamente o contrário. Alguns fungos que são fungos vulgares, que estão no meio ambiente, banalíssimos, que habitam as nossas casas, acabam por poder ser mortais para pessoas que estejam muito imunodeprimidas. Daí a importância, sublinhada por Maria Cardoso, do estudo deste reino. A área dos fungos a nós diz-nos muito respeito, porque temos muitas patologias fúngicas a nível dos animais de companhia. Também nos animais silvestres, nós temos acompanhado e temos vários trabalhos de investigação que demonstram que, no fundo, todos vivemos no mesmo ecossistema e nós partilhamos uma só saúde. Portanto, o conceito atual é o conceito One Health, em que há uma abrangência maior, portanto, a saúde dos animais e saúde dos humanos está interligada porque, no fundo, todos nós habitamos o mesmo ecossistema e afetamos-nos mutuamente. Este conceito tem trazido grandes frutos por forma a podermos, no fundo, integrar várias perspectivas e várias vivências e até variadas formações num conceito multidisciplinar que, no fundo, pretende a defesa da saúde do homem. O homem, portanto, como o topo da pirâmide. Afinal, a que se propõem as investigadoras? A investigação passa sempre por várias fases e nós não estamos todos no mesmo ponto da abordagem. Nós dedicamos-nos muito mais ao isolamento e à identificação do fungo e também aos estudos epidemiológicos. Portanto, nós interessa-nos não só um animal, portanto, aquele que vem à consulta, mas interessa-nos fazer sempre estudos alargados para a população, porque nós conseguimos colher sempre muito mais informação e informação muito mais produtiva e passível de ser tratada e se trabalharmos com populações. E, portanto, nós trabalhamos muito com populações, fazendo rastreios não só nas clínicas, como também a outros animais selváticos também. E depois, quando temos esses estudos, as estirpes identificadas e isoladas, nós podemos passar para a fase seguinte. E a fase seguinte pode ser, outras equipas de investigação fazem-no, que é pegar nesses isolamentos desses fungos e fazer o teste com vários produtos farmacêuticos diferentes. Portanto, os agentes, e nomeadamente os fungos, vão criando resistências aos, neste caso, antifúngicos e, portanto, a necessidade de estar sempre a haver uma contínua evolução. Depois dessas moléculas produzidas, segue-se a fase seguinte, que é a aplicação em animais de laboratório. Normalmente esses testes seguem uma sucessão de passos para termos a certeza que eles também não vão causar lesão. Particularmente neste caso é importante porque sabemos que os antifúngicos têm vários inconvenientes, têm propriedades tetra... Portanto, eu vou explicar isto de uma forma mais simples. Não devem ser utilizados por mulheres grávidas e, portanto, porque podem causar lesões no feto. Estamos a falar destes tomados oralmente, não estamos a falar da aplicação de uma pequena pomada. E, portanto, é, como são moléculas que, em geral, são tóxicas para as células, para as nossas células, nosso organismo, este trabalho depois feito nas farmacêuticas é um trabalho muito cuidado, que exige muitos estudos e que demora muito tempo até um medicamento ser colocado no mercado. Em 40 minutos de conversa com os alunos, as investigadoras procuraram contagiar a plateia com o bichinho da curiosidade que muitas vezes, e também durante esta apresentação, se manifesta através da palavra porquê. Estes jovens estão a fazer a sua formação, neste caso ainda alguns nos últimos anos do secundário, serão futuros alunos de uma universidade e, portanto, nós queremos mostrar como podemos fazer as abordagens dos conteúdos de ciência de uma forma muito divertida. Sabes o que o pé de atleta tem em comum com o queijo Roquefort? Fungos. São o objeto de estudo de Maria Cardoso e Ana Coelho, que conduziram a palestra direcionada aos alunos do ensino secundário. As investigadoras acreditam que trazer os alunos à universidade, abrir as portas do laboratório e comunicar conversando é a melhor forma de os despertar para a ciência. Impressões sentidas após o contacto com uma plateia de alunos de décimo ano que participaram na edição 2013 da Semana da Ciência e Tecnologia na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Agora temos de ficar por aqui. Esta foi mais uma emissão de Ciência em Sintonia. Hoje estivemos focados essencialmente na temática da investigação associada à medicina. Ciência em Sintonia é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Produção PGM, projetos de rádio e televisão. Pode contactar-nos através de e-mail para pgm ou pgm@pgm.pt e em qualquer momento pode ouvir esta e todas as outras emissões de Ciência em Sintonia na página de rádio do site pgm ou pgm.pt.